rosas, humilhada por um copo de bebida. Estou vendo você em todas as mesas, humilhada por um copo de bebida. Se você quiser beber, pode beber a noite inteira. É melhor ficar sabendo, oh yes, que foi minha companheira. Amigo, traga mais uma cerveja. Hoje eu vou me embriagar, meu bem. Depois eu quebro a mesa. Fez comigo, estou vendo você em todas as mesas, humilhada por um copo de bebida. Estou vendo você em todas as mesas, humilhada por um copo de bebida. Se você quiser beber, pode beber a noite inteira. É melhor ficar sabendo. Foi minha companheira. Amigo, traga mais uma cerveja. Hoje eu vou me embriagar.